A colisão entre um Peugeot 206 com placas de Foz do Iguaçu e um Corsa com placas da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, deixou quatro mulheres internadas no hospital depois de ferirem-se com gravidade. O acidente foi registrado por volta de 23 horas e 50 minutos no cruzamento da Avenida Paraná com Jorge Sanvaz e ocorreu por falta de atenção de um dos condutores envolvidos ao não respeitar a sinalização semafórica. Com o choque lateral, o Corsa, que seguia pela Jorge Sanvaz na direção do bairro Maracanã, foi arremessado contra o muro de um edifício, ao ser atingido pelo importado que seguia pela Paraná em direção norte. Dos dois ocupantes do carro, que era conduzido por Igor Damasceno, nenhum se feriu. Já no Corsa estavam quatro mulheres e todas precisaram ser encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Elas foram identificadas como a condutora Vanessa de Almeida, de 23 anos, e as passageiras Pamela Esmarra, 19, Jéssica Gonçalves Cogo, 23, e a quarta ocupante foi identificada apenas pelo primeiro nome, Manuele, 22 anos aproximadamente. Destas, uma foi levada em estado gravíssimo, que necessitou o amparo do médico, outras duas com ferimentos graves e a última apenas com contusões e escoriações no rosto por não estar usando o cinto de segurança no momento do acidente. A movimentação intensa no trânsito foi controlada por policiais militares do pelotão de choque e outros servidores das RPAs que controlaram a passagem dos automóveis, enquanto cinco viaturas do Corpo de Bombeiros resgatavam as vítimas. Todo o trabalho de socorro das vítimas durou cerca de 30 minutos, o mesmo tempo que levaram os policiais militares do pelotão de trânsito para a confecção do boletim pertinente e a desobstrução da via. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.